caiu no poço vestido de amarelo. Todo mundo correu em volta pensando que era marmelo. Todo mundo correu em volta pensando que era marmelo. Todo mundo correu em volta pensando que era marmelo. Marmelo é fruta gostosa que dá na ponta da vara. Marmelo é fruta gostosa que dá na ponta da vara. Mulher que chora por homem não tem vergonha na cara. Mulher que chora por homem não tem vergonha na cara. Chiquinho caiu no poço vestido de amarelo. Todo mundo correu em volta pensando que era marmelo. Todo mundo correu em volta pensando que era marmelo. Todo mundo correu em volta pensando que era marmelo. Marmelo é fruta gostosa que dá na ponta da vara. Marmelo é fruta gostosa que dá na ponta da vara. Mulher que chora por homem não tem vergonha na cara. Mulher que chora por homem não tem vergonha na cara.